Finas, a rota Pezulu no meio até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, após conforme o plano, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5415, controle 119, decimal 35. Ok, 350 autorizado, via Zulu no meia, BHZ, após trilha, após via rota do plano de voo, decola do 10, curva direita, saída da El, Leda, após trilha, a Leda da El, Leda, Bridge, 5415, é o código transponder, 1930, é o controle, 4065. Controle 119, decimal 35, azul 4065, só confirmei ouvir. Viper Zulu no meia. Firmo 19935, controle. Portão 8, chame pronto, azul 4065. 19935, chama. Silva 03, tá livre, Kilo Romeo Oscar, não atrapa conhecer no setor. Chané 62, 13, chame Recife agora na frequência 12251 e alterna 13325. 251, 13325, Chané 62, 13. Zona 5 decolou. Dando frequência livre, Kilo Romeo Oscar, chame para regresso. 935, controle Salvador, Chané 63, 15, obrigado. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. No Chané 6315, decola passa 2100 pés. Possível voar na prova de Arbor. Autorizado o Arbor, Chané 6315, contato radar, suba para o nível 360. Extensão 360, direto Arbor, Chané 6315, obrigado. Azul 4032, identifique chegada a mar e desça para o nível 050. Patango Vitorino Juliette, controle. Controle, Vitorinha Gilete. Mantém condições visuais no litoral, 1 no mil pés, informe no Fora da Barra, Vitorinha Gilete. Informará Fora da Barra, o Vitorinha Gilete. Chané 63, 14, o tráfego superado, está autorizado a final Gilete, descida para 2000, informa o Alfa Serra 50, próxima Duna, mantendo 500 pés. Afirmativo, o Chané 6314, prosseguindo para 2000 a presente. Fez uma pequena curva direita aqui para evitar um cúmulo, já retornando a proa de Duna. Vai reportar estabilizado em dia. Sete livre de Zio, 6314. 114. tarde, eu sei que 5241, não tem informação do meu. Estou pedindo a cópia para Monte Claro para você. O 241 para Montes Claros, só um minuto, cópia. Chané 6314, completa aproximação, chame torre 186, tomou posse. 86 agora. Vitorino de Juliette, mantém condições visuais, frequência livre, chama para regresso. Eu segue em final 10, chame externo. Não, é externo, 84. 259. IP 5491 está autorizado a final ILS, desça para 2000 pés, informe estabilizado, ajuste no 092. 500 descendo para 2000, informará, está liberada a velocidade? Está liberado, número 1 na aproximação. Chame 6315, chame Recife na frequência 1260, tem um bom voo. 1260 com Recife, chame 6315. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Passou externo, chame 6315. Livre pouso no zero, vento no 40 graus, 08 nós, a Chané 6314. Livre pouso, pista 10, 6314. Confirme para o controle. Prossiga, Golf Romeo Bravo. 9 com informação Romeo, apresentação de tráfego Filhão. Mano, nível 240, Bruno 649. Ativo 240. Só um minutinho, cópia. O Bruno 649, número 2. Já tem autorizado aí. O que é que vem com ele? 35241, cópia. Nação escuta, 5241. 35241, Montes Claros, autorizado 200-200. A rota é direto Vitória da Conquista, Victor Charlie Oscar. Após direto Retol. E após direto Recolta 10 com curva direita na subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Após direto Vitória da Conquista e após sair conforme plano. Aciona 5443, controle 119.35. 200. Direto Vitória da Conquista, deposição retolda e depois direto Monte Claro com o Pan. Decola da 1-0, vai cumprir o perfil da Arbor, depois Vitória da Conquista, conforme o plano. 5-2-4-3 alocado, 1935 é o ponto de Salvador. 5-2-4-3. Meu

23, chame pronto, 35241. Amarelo, obrigado. Oceana 6314, solo 20, direita 1219, boa tarde. Direita 1219, boa. Onde o dono informará? De cópia para Valença, é o número 3. Meia quatro nove, cópia. Outro quatro, prossigam, 649. 6314, boa tarde, via Alfa. Reportamento da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette vai reportar, 6314. 649, Léus, 240 autorizado, via Golfo 677. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Coral. Correção, da El, Leda, após direto Ilhéus. Aciona 5433, controle 119, decimal 35. Autorizado 240 para Ilhéus, na Golf 677. Decola pista no zero com curva direita. Estuda da El, Leda e após Ilhéus. Aciona 5433, controle Salvador 119, decimal 35. É o Golf 649. Portão 02, chame pronto, mano. 649. Obrigado. Identifique, chegada bom, pista para 4 mil pés, ajuste 10 no 2. Brasília está autorizado, a Xenamia 321, Upper Zulu 17, aerovia, recolada 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, apoio direto Elefa, aciona 5454, controle 119, decimal 35. Só não é transição, que é Arbor, após direto Elefa. Correto, chama 321 no portão 1111, chame pronto, pushback. Chama 6314 na Alfa, prossima da Juliette. Prossegue Juliette, portão 05, chama 6314. Juliette, prossegue direto ao 05, 6314. Azul 4032, está autorizado 2 mil pés, vai seguir como tráfego número 2, informe estabilizar na sinal ILS. 10, para estabilizado com 4033. Meu pés, decolando 7 direito, corredor axé, após caixa prévios, aciona 0121, controle 119, decimal 352, 118,6. Estabilizou o visual, 5491. Trip 5491, torre 186, tem o motor. Ah, toma, boa tarde. Dois, bom voo, boa tarde. 30 graus, 08, mais. É, vem pausa. Gol no 396, identifique, chegada Mari, desça para o 060. Então, através do portão meia dúzia, aguardando para prosseguir, azul 4065. Ok, então, então através do meia dúzia, aguardando para prosseguir, 4065. Solicitado o balizador, chama 314. Ele deve estar chegando aí, só alguma instância. Ok, 6314, aguardando, outra vez aqui da posição 5. Ações do... O senhor liberar a passagem do Embraer da Azul? Afirmativo, reiniciando o ataque, agora tem sinalização de parada 6314. Então prossegue até o portão 05, postando a 6314. O Azul 4065 aguarde o parqueamento do Airbus da Bianca. Aguardando. Após o Avianca, o Azul 4065 prossegue via pátio principal, segunda direita via Índia e Alfa. Ponto de espera da 10, vai chamar a torre 1-8-6-12. Ajuste 1-0-1-2, tem um bom voo, boa tarde. Ok, Índia e Alfa, vai chamar a 2-6, ponto de espera da 10. 5241, pushback acionamento no terminal 3, remota 1-4. Tá livre, trip 5241, chame táxi. Camará para o táxi, seu trip, 5241. Possível, 3192. Ok, deixa eu fazer mais trip na chegada. Como é que eu vou fazer a redução? Seu número 3 na aproximação, mais à frente vai ser necessária a redução, então 3192. Ok, essa redução, a redução é uma possibilidade para completar aqui 2.0. Estádio 6327, 240 Leos autorizado, Golf 677 Aerovia, decolada 10, curva direita na subida da El, após Boa Leda, e após direto Leos, aciona 5444, controle 119, decimal 35. Portão 01, chame pronto, Oxenai 6327. 6403, boa tarde. WebGS5729, é o número 1 agora na aproximação, curva esquerda para final ILS, proa 205, está sob vetor, seu limite é o custo do localizador. Pátio 3, atento ao sinalizador. Gente, posição 612, aguarda a garança da Kilo, 35491. Opio 340, boa tarde, 3144, 3155. Número 3, está reautorizado 4.000 pés com ajuste 1-0-1-2. 4.012, zona 3 para o número 1-8-0-7, número 4, está reautorizado 5.000 pés com ajuste 1-0-1-2. O 60, controle 1-1-9, decimal 35. Correto, no portão 10, chame pronto. Tá 3155. Caralho. 04, 35491, aguarde a liberação do ATR da companhia, ok? Será agora o portão, posição 04 do PAT 3. Solo 35241 para o táxi, BOV 42, 4 horas, Belo Horizonte. Via pátio 3 autorizado, após pátio principal, segunda direita, Indy Alpha, quando pronto, quando espera, retaguarda do Embraer da Azul, 2186, ajuste 1-0-1-2, bom voo e boa tarde, 35241. Pátio 3 principal, Indy Alpha, atrás do Azul, lá de 286, quando lá pronto, 5241, uma excelente semana. Bom, Edson. 35 Salvador, muito boa tarde, 35627, aí da informação, Romeu, autorização Aracaju, 1170. Só um minuto, trip 5627, eu tenho 190 autorizado. Copia, se disponível, senhor. Trip 5491, na escuta? Siga, na escuta, 5491. Modificação agora, posição 04 aí do pátio 3, está autorizado a prosseguir, ok? 04, e fica atento, atualizador. 04, ciente, certo. Boa tarde. 5627, Aracaju, 190, está autorizado, via Golf 677, decola da pista no zero, após a decolagem curva à esquerda, na subida Puca, Jamo, apoio direto Aracaju, aciona 5465, controle 119.35. Está autorizado, Aracaju 190, via Golf 677, decola pistão no zero com curva esquerda após o perfil da Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 5465, não transponde, 119.35, é o controle de Salvador, trip 5627. Pátio 3, chame pronto, trip 5627. Amarelo 05, para o curso de adicionamento, trip 5627. Salvador, azul 4032 e branco azul. Boa tarde, 5032, via Alfa, importância da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette. Olá, onde vai ficar? Azul 4065, livre decolagem no zero, vento no 30 graus, 099. Decolagem, 4. Controle Salvador, muito boa tarde do papapá, Zulu de Leste Terra. Boa tarde, Zulu de Leste Terra. Mantenha o nome pé do corredor Axé, informe no farol da barra. Eu nomeio Axé, reportará no farol Zulu de Leste Terra. 392, estação vetor para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, seu limite é o curso do localizador. Esquerda 010, limite ao lote, 3192. Controle igual na 392. Prossiga. Solicita a proa 030, através de estado. Tem está livre de desvio, gol no 396. 396. Trip 5241 na linha, mantém, seção no zero. Autoriza. Cadê o 5729? Controle 1935, bom voo. Controle 1935, obrigado, azul 4165. 5729 para interceptar o localizador, esquerda na proa 160, forma estabilizada. Esquerda 160, forma estabilizada, 5729 direto. Descida para 1703, web 5729. Obrigado, 5729. Controle, boa tarde, azul 4065, decolou na sua escuta. Boa tarde, azul 4065, contato radar, só para o nível 360, após 2000, autorizado LEDA. 360, após 2000, autorizado LEDA, azul 4065. 241 no livre decolagem no zero, vento no 30 graus, 08 mais. 2 mil pés, 32, mais 6 milhas, voa altura. Ribeirão, gentileza, chega no rádio. Está autorizado o voo local Salvador. 1 mil pés, decolo 97, curva esquerda. Corredor forte a subida. Até 20 milhas após retorna. 0171, transponder, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 612. Certo, dia November Alpha, tá no pátio 4. 102 a bordo, chama 218 meia, acionamento táxi e decolagem, chama 012, tem um bom voo, boa tarde, ainda no numeral. Ok, corrija o transponder, acione 5443. Sim. 443, estamos corrigindo. Ok, eu estou recebendo 5445, chame o controle 1-9935, decolado 234, bom voo. Grato, 1935, confirma a frequência. 1-9935, decolou 34. Gente, grato, uma boa tarde. 109, número 4, na aproximação. 109, boa noite. Em livre pouso no zero, vento no 20 graus, 08 nós, web 5729. Livre pouso na 10, 5729, vai zero. Meu Oscar Bravo, só confirmando a localidade e o destino, quantas milhas puxadas? Pique 5241, boa tarde, contato radar, vou para o nível 200, saída Arbor. Para 200, saída Arbor, 5241. Taxi. Livre pushback, pode um táxi com 649, obrigado. Vamos lá, Cabral, vai ser aeroporto, é isso? E é o ideal de saída, Romeu Oscar Bravo, dono 7. Tá 3192, passando dona, chame torre 186, até o roupão. 186, boa tarde, obrigado. Então com a torre, aciona transponder 0165, 0165, controle 119, decimal 352, 186. 2000 pés, Boeing 737 da Gol, aguarde na frequência, mantendo 1000 pés. Oscar Bravo, tá no parte 5, confirme Bel B. Mantendo 1000 pés, rumo oeste. Ok, 7, 3, 9, 6. Bilhete para Coca, confirme setor sul, sobre o TGL em Vera Cruz. Ok, só confirme o seu pátio. 1000 pés, decolador no 7, curva direita, corredor axé, pós caixa pregos, aciona 0151 no padrão, torre 1186. E controle 119, decimal 35, alfabeto de Juliette. Luz Juliette Serra, o tráfego já foi esperado, está autorizada a ascensão para 2500 pés. Romeu Oscar Bravo, só confirmando, o senhor se afasta meia dúzia de milhas do aeródromo? 07 está reautorizado, descida para 2000 pés, vai seguir tráfego da companhia. O ajuste no 012, informe estabilizado na final. 1012, continuamos estabilizando. Boa noite, 07. Torre, boa tarde, está 3192, passou para baixar o trabalho. Juliette, a liberação do setor pelo Boeing da Gol, que já está finalizando o pushback. Portão previsto ao 02. Alfa, aguardante Juliette, aguarda a direção para ingressar no 27 da nova FG. Pode ficar bravo na escuta? Já. Proa Norte agora. Z1192 tem livre pouso no zero, vento no 10 graus, 09 nós, informa o tráfego à esquerda, helicóptero se afastando Proa Norte, não vai interferir com sua aproximação. Ok, ciente do helicóptero, está livre o pouso, pista no zero, está 3192. Romeu Oscar Bravo, decolada aos 39, chame o controle 1-9935. Bravo. Alfa Vitor Juliette, ciente do acionamento, chame táxi.